Salve galera, eu sou o Laudemir Apocalipse e eu jogava como mocinho. Fala galera, aqui é o Modestinho e o Josh Brolin daria um bom John Marston. E aí galera, Conrado Luz aqui e pega as vacas, Marston. Só faltava tocar o tema do Rei do Gado nessa hora, hein? Zé Ramalho na veia. É. Isso aí, Modestinho, estamos aqui na presença do Conrado Luz, o parceiro do blog e youtuber, para falar de um, não dessa vez de um clássico, mas de um jogo que tem tudo para ser um clássico, Red Dead Redemption. Ah, eu já consideraria um clássico já, né? No mundo dos games, é igual no mundo da internet, né, cara? Coisas que 2 anos atrás já pode ser considerado meio antigo, assim, já, né? Passou de 2 meses, todo mundo gostou, é clássico, né? Sim, pode com ser. Certeza. Eles vão falar de um pouquinho de um dos jogos mais premiados de 2010, considerado o game do ano pela VGA. Isso e muito mais logo depois dos nossos recados. Bem-vindos a mais uma leitura de notícias. Estou aqui com o Apocalipse. Dei Apocalipse. Fala galera, estamos aí de novo. E vamos começar hoje com as notícias do nosso mundo dos games aí. Dá um pitaco aí na nossa opinião sobre as nossas notícias selecionadas aqui que a gente selecionou justo pra vocês. E essas notícias estão no site, só pra constar, né? Exatamente, só acessar aí em www.hgelite.net e ficar por dentro por tudo que ocorre nas semanas aí na indústria do game. É isso aí. Então vamos começar aqui com a primeira notícia. Call of Duty Black Ops 2 é o game mais vendido no Brasil em novembro. Então, cara, o jogo Call of Duty, né, que tá fazendo grande sucesso agora com a sua último jogo, que é o Black Ops 2. Tá fazendo grande sucesso, principalmente no Brasil, porque tá dublado em português brasileiro. Tem até o seu Madruga lá, né? É verdade. É o Carlos Seald, alguma coisa, que é o dublador que dublou o seu Madruga no Chaves. O que demorou tanto? Então o chefe voltou. Agora vai pegar o Menendez. Ele culpa o seu pai pela morte da irmã. Também culpa Woods. E agora ele quer você. Meu. Acho que o Menendez já era. E ele é o jogo mais vendido nas duas plataformas, né? Que o Wii não importa. Não importa pra gente, né? Pra alguém deve importar. Agora pra Nintendo, né? Só... E eu acho que só pra eles, né? Porque eu acho que só o pessoal da Nintendo deve comprar o Wii, né? É. Não, o CEO da Sony comprou, mas só pra dar uma trollada na rede social deles. Eu faria a mesma coisa, cara. Se eu tivesse cheio da grana... Faria a mesma coisa. Mas ele é o jogo mais vendido aí em novembro, mas com certeza o mais acessado aí na PSN, na live aí, se for fazer uma contagem do que forem. Que for fazer, eu acho que esse vai superar Halo, hein, cara. Porque eu, na época do Xbox One na live, teve. No Natal, não sei, teve quantas. Acho que teve 40 milhões de horas jogadas no Natal, assim, sabe? Tô exagerando o número, não sei se eu tô exagerando o número, mas não sei uma contagem certa, mas foi por aí, assim, na época do Xbox One, o Halo que saiu, dava pra jogar online. Teve mais no Natal, assim, sabe? Teve milhões, assim, de horas jogadas. Dava pra você viver em 5 planetas diferentes aí que você continuava vivo ainda. Mas o que você acha aí, Apocalipse, sobre as vendas do Black Ops aí, cara? Então, cara, no Brasil não é nenhuma surpresa. É a franquia Call of Duty, tanto o Modern Warfare como o Black Ops, já emplacou aqui no Brasil, sem dúvida, cara. Eu diria até que o Black Ops tá hoje o que o CS foi antigamente. Ela caiu no gosto do público geral, né, cara? É, eu acho que assim, com esse Black Ops 2, eu acho que ele até superou o Battlefield, né, cara? É, eu não gosto de admitir, cara, mas infelizmente eu acho que sim. Mas ainda, acredito, Battlefield é melhor. É, eu também acho, mas eu tenho aqui também, eu tenho Black Ops 2 aqui, tô jogando e, pô, ver a voz brasileira dos caras tá dando orgasmos mentais, assim. É, cara, quando você vê um jogo localizado totalmente pro português, cara, você joga com outros olhos, né? Sim, eu acho que a diferença hoje em dia também sei que dá a mesma coisa pra PES e FIFA, né, cara? Que até, sei lá, quando o PES começou a vir, sei lá, em 2005, começou a ganhar o seu poder no PlayStation 2, o FIFA foi deixado de lado, né? E agora o FIFA superou o peso, tá superando o peso em muitos aspectos, cara. É, mas você vê também o... Mais ou menos aí em 2005, 2004, se eu não me engano, foi quando o FIFA deixou de vir em português, né? E foi onde o PES justamente entrou pra... localizado pro nosso idioma. E agora o FIFA voltou, né? A vir em português também. Não, mas isso já no caso do mundo já, né? Eu acho que já tá preferindo o FIFA, assim. Eu acho bem, bem legal. Então vamos para a próxima notícia. Contagem regressiva em site da Microsoft sugere anúncio de novo Xbox em junho. Polêmico. A Microsoft lançou uma contagem regressiva no site do Larry Erb, o Major Nelson, né? Ele é chefe de relações públicas, assim, da Xbox. Enfim, ele colocou uma contagem eletrônica no site. Essa contagem, ela vai dar em 11 de junho, ou seja, E3 2013. É, vai acabar exatamente quando começar a conferência da Microsoft na E3, né? Então, pode ser que já tinha circulado, né, em 2011, um cara que falou sobre o protótipo, do possível protótipo do Xbox, e agora lançou teve a notícia de que esses nomes de projetos, assim, do Xbox e do PlayStation 3... A gente até comentou na leitura de notícias do cast passado. Sim, E eu acho que não deixa de pode ser um... Não deixa de ter um pouco de verdade, sim, né? Sim, pode ser um novo console. Mas eu não acredito que possa ser um jogo. Sei lá, porque como o Guilherme Gamer disse lá, o youtuber, ele, pô, uma contagem tão grande assim, pô... Criando uma expectativa dessa, né? Pra... Pode ser pra um jogo, né, cara? O jogo acho que não vai fazer tanto baque assim. Mas... Pô, eu acho que com certeza pode ser um novo console. Enfim, eu não quero que seja um novo console porque eu acabei de comprar um Xbox. Então assim... Então, cara, eu vou ter que te decepcionar, cara, mas eu acho que é exatamente isso que quer dizer, cara. Porque, querendo ou não, a Nintendo, ela já trouxe a nova geração de consoles pro mercado, né? Com o lançamento aí do Wii U no final do ano passado, ela abriu esse novo mercado para os novos consoles, né? E eu acho que a Microsoft, assim como a Sony, cara, ela não vai querer ficar atrás disso. Desse ano não passa, cara. Pelo menos o anúncio e um novo Xbox ou um novo PS3 vai surgir, não, cara. Se não for na E3, vai ser no final do ano. Anunciar pode. Os caras ficam à vontade, porque o projeto Nassau foi anunciado bem antes e só foi lançado depois, né? Como Kinect. Mas se for anúncio, não, beleza, vai vir um novo Xbox. Até que eu já tô com bastante jogo aqui, então vai me deixar com horas de diversão aí até... e o próximo, né? Sim, até os próximos lançamentos virem, então... Mas mesmo anunciando, né, fazendo o anúncio esse ano, eu acho que o mais tardar, cara, metade do ano que vem, nós já estamos aí com novos PS... PlayStation e 9 Xbox, cara. Então, se a Sony não fizesse nessa próxima notícia que a gente vai comentar, eu tô ansioso pra caramba do novo console da Sony. PlayStation Orbs ou PlayStation 4, PlayStation Tab, sei lá. PlayStation, sei lá, T, né? Que é... O que for, né, cara? Pô, tanto faz, cara. PlayStation X até, vai. Tá. É. Dá uma trollada na Microsoft também. Mas espero que seja, mas espero que não seja, né? Minha decisão tá um pouquinho... É, cara, é estranho, né, bicho? Eu também comprei meu PS3 há cerca de 2 anos, cara. E eu queria ter pelo menos um tempinho a mais. Claro, claro. Pra aproveitar ele, né? Mas vamos pra próxima notícia. E agora, essa é polêmica. Essa sim abalou o mundo dos videogames. Principalmente das pessoas que vendem jogos usados. Porque Sony registra patente para que novo PlayStation bloqueie jogos usados. Então a Sony Computer Entertainment registrou a patente de uma tecnologia que bloqueia o uso de jogos usados em seus consoles. A medida faz com que um código específico dentro dos jogos seja identificado por um sistema online e bloqueie seu uso em outro aparelho. Ou seja, quando você colocar o jogo dentro do PlayStation 3, o ID do jogo vai se juntar com o ID do console e vai formar um ID só. E esse jogo não vai poder ser mais usado em qualquer outro console do PlayStation 3. Segundo a descrição da tecnologia, isso poderia mostrar até o player, né, o jogador que estaria jogando o jogo, cara. Sim, sim. É uma tecnologia inovadora, porém a GameStop e a outra que eu não me lembro o nome, que é canadense, elas reduzidas, já estão acabando quase... Elas já estão reduzindo bastante as ações delas por conta só desse anúncio, né? Não sabe se vai acontecer realmente no próximo console da Sony. Porém, os caras já estão com o rabo na mão, né, cara? É, estão apertadinho, né? Putz! É porque imagina, pô, você criou uma empresa que se baseia em jogos usados. Eles vendem jogos novos também, mas a maioria deles são jogos usados. Você cria, você monta filial, você monta um monte de coisa e do nada aquilo explode nas suas mãos. Cara, o que a Sony tá fazendo, bicho, é amarrar uma corda no pescoço com ela estando na beirada de uma ponte, cara. Se ela fizer isso, ela vai perder muito, mas muito jogador pra Microsoft, cara. Inclusive eu, cara. Se o próximo console da próxima geração sair com esse negócio aí, tchau Sony, estamos aí Microsoft, cara. Cara, porque não é nem por eu comprar muitos jogos usados, né? Porque eu trato os meus jogos tipo como uma coleção, eu compro o jogo e deixo ele guardadinho pra mim. Mas não vai ter sentido eu ter um console que só eu tenho, cara. Que a maioria vai migrar pra Microsoft sem nem pensar duas vezes. Claro, claro. Pode ser o jogador mais fiel da Sony, aquele sonista, cara, não interessa. Ele vai virar pra Microsoft sem dúvida. Porque assim, o sonista, ele vira sonista não por causa do console, sim por jogos que lançam pro console, né, cara? Exato, cara. Se um console... Só pra assistir filme Blu-ray não, então, o cara não que, tem sentido. O cara que jogou quando era criança, quando era adolescente, Crash Bandicoot, jogou Metal Gear Solid no PlayStation. E agora no PlayStation Warbs, não sei o que, vinha o Metal Gear Solid 35. O cara não vai poder mostrar pro amigo dele na casa dele, assim. Exato, cara. Não tem sentido uma coisa dessa e espero que a Sony repense muito bem nessa ideia, hein? E eu acho, desculpa estragar a alegria de muita gente aí, mas se a Sony fazer isso e acabar dando certo, as outras empresas vão fazer o mesmo, cara. E daí muito vai poder tá. Ver não, isso, e cara. Não só isso, cara, porque... É, como foi dito aqui, a tecnologia não só funciona pra games, como também pra DVDs e Blu-ray, cara. Isso vai pegar todo mundo. Sim, sim, né? Vai pegar qualquer coisa, né, cara? É. Tá certo, né, que o mercado de DVD já tá quase no final já, né? Não vai ter muito tempo aí até os Blu-rays dominarem. É, mas do jeito que tá indo, cara, daqui a pouco... Nossas mães não vão poder nem mais ouvir o vinil do Roberto Carlos na casa da nossa tia, cara, porque não vai ter jeito. Verdade. O vinil do Roberto Carlos é... Não. Só fui um pouquinho longe, né? Ah, que... Minha mãe ouve o Roberto Carlos, né? Fazer o quê? Okay. E mãe que não ouve, cara? Fala pra mim. Verdade. E eu acho que assim, eu já acho assim... principais empresas que estão ligadas com a Sony, que uma delas é a Capcom, que ela sempre... O online do Resident Evil 6 chegou antes no Xbox Live, mas com certeza as coisas são mais... elas são mais aprimoradas pro console da Sony, principalmente a saga Resident Evil. Eu acho que várias empresas vão acabar se desligando da Sony, com isso daí também. Eu também acho. Porque apesar de muitas hoje em dia ser focado no dinheiro, principalmente a Capcom, né, cara, que coloca DLC no disco, não tem essa... Não vão querer esse tipo de público, assim, sabe? Elas vão querer partir pro pessoal hardcore, porque o pessoal hardcore é o que compra os jogos usados, né? É, exato. Então, espero que isso não aconteça, cara. Mais alguma coisa que sentar aí, Apocalipse? Não, nessa notícia. Mas, isso daí causou polêmica. É. Mas agora vamos à última notícia antes de começar o podcast. Uma última homenagem. PlayStation 2 sai do mercado de games. Então, cara, é o fim de uma era, né? Nessa semana a Sony anunciou o fim do PlayStation 2, o final da era 128 bits, que até ano passado tava vendendo mais que o PS3. O primeiro console que eu comprei com meu suado salário, cara, com meu suado primeiro salário. Cara, o primeiro console que eu peguei amor, cara, apaixonei pelo console. Putz, tá acabando, né, cara? Com grande... Cara, essa notícia, ela só me faz crer ainda mais que a próxima geração tá chegando, cara. E grandes séries que não começaram, mas criaram cada vez mais popularidade nos PlayStation 2, como Final Fantasy, God Hand, Okami... Puta, uhum. Killer 7, Soul Calibur 2 e 3, God of War, puta, cara. Inclusive o PlayStation 2, ela tem ainda um lançamento confirmado, que é justamente o Final Fantasy 11, que é a Secrets of Adulin, que é a expansão do Final Fantasy 11, né? Já confirmado já pro dia 26 de março. Ah, cara, isso também não me surpreende, porque tem jogo hoje em dia lançando pra PlayStation 1, pra Dreamcast, tem alguns que são sendo licenciados, assim, sabe? É, tá. Metal Gear Solid. Puta, cara, Metal Gear Solid 2, quando começou, né, cara? Quando veio... Shadow of the Colossus, cara. Sim, Shadow of the Colossus, considero... Puta, velho. Não o melhor da geração também, como é igual Red Dead Redemption, a gente vai comentar agora. Mas... um grande título aí para o console dessa geração. Uma das trilogias que eu mais gosto nos videogames, que eu comecei a jogar no PlayStation 2, God of War. Então tem muita coisa boa no PlayStation 2. Ah, e eu... Um dos top 5, assim, do... Pra mim, um top 5 bom pra mim seria o Metal Gear Solid 3. Pra mim esse é o top, acho que eu joguei mais na minha vida, cara. O GTA, Vice City. O GTA San Andreas eu joguei bastante, mas não se compara do que eu joguei com GTA Vice City. Resident Evil 4. Resident Evil 4 foi mais ou menos um launch pra mim do Play 2, porque quando meu irmão trouxe, um dos primeiros jogos foi o Metal Gear Solid 4. Então, putz, cara, aquele, ver aquela transformação de gráficos. Formidável, né? Só vou deixar esses três, cara, senão eu vou ficar resto do dia aqui falando. Resident Evil 4 no PlayStation 2 foi onde eu caí de paraquedas na série Resident Evil, cara. Foi onde eu peguei amor pela série, foi ali. É, eu já vinha já da outra geração já, né? Infelizmente eu pulei uma geração de videogame. Ah, mas ainda pra recuperar, né? Não tem na PC nem nos jogos. É, tem. Sempre é o que eu mais tenho, né, cara? Mas, pô, com certeza o fim de uma era vai. Deixou os corações partidos aí de muita gente, hein? Muita gente vai ficar viúva do PlayStation 2. Sem dúvidas, cara. Se você tá ouvindo esse cast, depois do final e quiser mandar alguma crítica, sugestão ou simplesmente falar um oi, você pode mandar para o nosso e-mail, hgelite@hotmail. E também aproveita para curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/hgelite e nos siga também no Twitter em @hgelite. Com certeza. Agora... E mande seu feedback, como o Pocles disse, mande o feedback, cara, que é o que importa. É essencial, cara, nós fazendo isso é pra alguém ouvir. Sim. Toda crítica boa é muito bem-vinda. Sim. Vamos para o podcast aí, galera. John Marston. E já começando, eu já quero falar em não só o game do ano, mas um dos melhores jogos da geração PS3 e Xbox 360. É, cara, se não o melhor, né? Se não o melhor, cara. É, porque eu gostei bastante. Com certeza a Rockstar, né, tem um destaque aí nessa... Além de tudo, ainda carrega o selo de qualidade que a Rockstar tem, né? Justamente o que eu ia falar, tudo que a Rockstar faz é de ouro, cara, é muito bom. E ainda uma modalidade de jogo que ela entende, que é um mundo aberto, como é o GTA e o Red Dead, né? Galera, quando foi anunciado Red Dead Redemption, né, uma sequência de Red Dead Revolver, que... um sucessor espiritual, né? É, ele se passaria um mundo aberto em Colorado do Velho Oeste, galera pensa, putz, será que combina? Não seria melhor um adventure, uma coisa, um jogo somente de ação? Mas não, funcionou pra caramba, cara. Red Dead Redemption, mundo aberto, funcionou, cara. É, perfeito, cara. O jogo é quase perfeito. Mas coloca aí a gente a parte da sinopse do jogo, Modestinho. Ah, o jogo se passa, né, em Colorado. Não sei, se não me engano, Colorado é uma cidade, ou é um estado hoje em dia. Uhum. Nos Estados Unidos. E o protagonista da história é o John Marston. Ele é um ex-criminoso, né? Ou pode-se dizer que ainda é, mas porém ele tá aposentado. Uhum. Ele era integrante de uma gangue liderada por Dutch van der Linde. E ele é retirado de sua esposa, Abigail, e o seu filho Jack por agentes do governo. Então o jogo é basicamente você fazendo missões pra esses caras, né? Pra recuperar os... Pra levar os ex-companheiros de gangue pra justiça e libertar a família, né? Sim, sim, libertar a família. Tem que proteger a mulher e o filho dele. Essa é a base toda do jogo, né? Mas na opinião de vocês, essa história convence, cara? Cara, é típico western mesmo, cara. Típico tem que western. É. E o cara fica o jogo inteiro, né? Tipo, ele faz as missões pros caras do governo lá e fica perguntando o John Marston, né? Cadê minha família? Quero ver minha família. Já fiz o que eu tinha que fazer, não sei o que tem. Os caras estão sempre pedindo pra ele continuar fazendo as coisas, né? Então, tipo, isso é... Eu acho que o dos poucos problemas da história que eu acho que não deixa a desejar, mas o brilho do jogo tira esse desejar da parte da, que é a parte da história, né? Então você começa fazendo as missões você vai fazendo as missões do governo. O cara chega pra você, faz tal, ele faz, e chega, cadê minha família? Não, faz isso daí. O cara faz, cadê minha família? Sabe por que isso acontece no jogo? Porque ao contrário do Coringa, o John Marston é bom naquilo que ele faz, e ele faz de graça, cara. Então os caras vão ficar em cima dele o tempo todo. Nossa. Pode crer. O governo só sugando o John Marston. Exato, e os caras lá só tomando um cafezinho, bicho. É, então não é nem isso, tipo, porque o John Marston é o Clint Eastwood, né? Não tem o que falar, né, cara? É, só faltava o poncho, né, cara? Sim, só faltou o poncho. Tem, né? Senão os outfits dele é o poncho, né? Ah, é verdade, tem a roupa dele lá que ele usa o poncho. Quando vai pro México. Tipo, porém, eu acho que essa uma personalidade dele, eu acho que estraga ele um pouquinho nessa parte de, pô, faz pra mim. Ele faz e continua fazendo, né? E não só isso, né, porque também existe, como no GTA, todas aquelas missões secundárias, né? Nas missões secundárias, então, né, cara? É que nem foi comentado no começo, de você ter que levar gado de um canto pro outro, matar coelho, cara, na horta da mulher lá, né, caçar tipo... raposa. Então, acho que esse problema do protagonista é o mesmo que se encontra no dos poucos também problemas no CJ, cara. Do GTA sim, San Andreas. Sim. Acho que o único problema é ele, cara. Tipo, porque na verdade o protagonista é você no jogo, né? Você que molda o CJ. Mas a base do CJ eu achei, pô, bem fraquinha pra época. Mas agora, né? Outro clássico da Rockstar. Mas eu acho que o John Marston, ele tem umas raízes mais fundas, né, cara? Se você pegar pra entrar... vamos pegar aqui o conceito de um outro podcast, entrar no mundinho do jogo, você consegue viver o personagem muito bem, cara, mesmo fazendo essas missões paralelas aqui, às vezes até cansa, né? Sim, porque é um mundo aberto, né? O conceito do mundo aberto que deixa aí na... Sim, sim. E aí, fora essas as missões principais e as secundárias que nem você tava falando agora, tem bastante tipo, coisa de caçar animal... Fazer essas paradas aí, né? Umas missãozinhas a mais que vocês têm que fazer pra destravar umas das roupas do jogo também. Sim. E ainda por cima tem os achievements, né? Que é... Isso, os troféus, os achievements e tal. Dá um adicional pro jogo, né? É o que dá um tempo de vida maior até pro jogador aproveitar mais o produto que ele comprou, né? Isso, que nem eu mesmo, quando tava jogando, eu ficava, tipo, matando os bichos, coletando... pele, carne dos bichos, eu gostava pra caramba de ficar fazendo isso. Sim. Por mais inútil que seja. É, algumas até vale a pena, né? Porque, tipo, você pegar uma missão secundária lá pra caçar um bandido foda lá, isso recompensa você com dinheiro no final, né, cara? Sim. Aí você pode comprar arma melhor, pode comprar até cavalo, se eu não me engano. É. Tem bastante. As lojas também, né? Cada cidade tem suas lojas pra você comprar as paradas, que nem você falou. Sim. A jogabilidade do jogo, ela é fora de série, né, cara? É o que a Rockstar já tá acostumada a fazer em outros títulos aí de mundo aberto. Sim, é tão, tão famosa Rage Engine, né, cara? Que sim. Acho que é uma das melhores engines, tirando a Frost, né? Que é do Battlefield 3. Que, pô, o que que teve de jogo nessa Rage Engine, cara? Não tem noção, cara. De jogo assim, que não fez tanto sucesso, né? Uhum. Porém usou a mesma engine. Caraca, não tem. Nessa geração teve um monte usar essa tecnologia Rage. E em alguns momentos eu considero a jogabilidade do Red Dead até superior a do GTA e até o GTA 4, cara. No combate mesmo, ela facilita muito em tiroteio, o sistema de cover é quase perfeito, cara. Eu acho que assim, acho que podia dar uma mira mais. Porque é um pontinho, né, cara? Pô, se tiver numa TV. TV um minúscula, pouquinho, né? É, uma TV ainda de tubo, né? Quem não. Aquelas 14 polegadas, quase preto e branco. Aí é demais, eu acho, né? Que nem era aqui quando eu comprei Play 3. Nossa, né? Então você aquela, não. Aquela nada. Que o cara tem mais trabalho pra fazer o jogo funcionar na televisão do que pra jogar. Sim. É. Então eu devo imaginar o sofrimento, né, cara? Mas a questão da mira, né, cara? Tem até um sistema que no jogo, no próprio jogo, que ajuda você a. É, no tiroteio, né? Que é o chamado Dead Eye, que é o olho morto. Que é quando você aperta no PS3 é o R3, né? E fica aquela tela amarelada e você só vai marcando os carinha. Fica tudo em câmera lenta, né? Isso. Splinter Cell, tem. É, Max Payne também. É, Max Payne é mais sendo. Mais. Não é de Mark Time, né? Mais Bullet Time mesmo. É, Bullet Time, fica só em câmera lenta, pode crer. E a ambientação, cara? A ambientação do jogo, eu acho que nunca um jogo foi tão bem ambientado no tempo que ele se propôs a ser como é o Red Dead Redemption, cara. Eu acho que nessa geração foi o maior, né? Tirando os FPS, né? Que te dá uma sensação maior do que você tá vivendo, né? Por tá no, realmente na visão do personagem. Eu acho que o Red Dead Redemption proporcionou a ambientação maior dessa geração, cara. E se duvidar das gerações anteriores também. Exato, cara. É. Eu só diria que ele não é o melhor, o maior, cara, porque... Infelizmente eu não vivi no Velho Oeste pra saber se era realmente aquilo, né? Mas eu acredito que a Rockstar chegou próximo do que era uma vida no Velho Oeste com Red Dead. Você vê o Sam Udenhauser, né? Que a gente citou, né, no podcast sobre GTA. A gente deu uma pitada sobre a história da Rockstar. Udenhauser, sempre... que inclusive foi um dos escritores do Red Dead. Então, você vê, os caras sempre tiveram... influência de filmes, influência de música pra fazer os jogos deles, então pô, os caras deviam adorar western, né, pra conseguir, porque ficou, se você vê o Bom, Mal e o Feio, ou o Três Homens em Conflito, que é o mesmo filme, na verdade, só muda o título duas vezes aqui no Brasil, ele, cara, é muito bom o filme, e os caras tem partes do jogo que você vê na cara, assim, sabe, que os caras pegaram a influência, assim. É verdade. Além de todas essas referências que vocês citaram, hein? Bom, além dela não. A partir delas mesmo, os cenários do jogo são muito bem ambientados. Também as pessoas falam com uma gíria e um sotaque bem antigo, western, né? Isso então te deixa bem no clima do jogo mesmo. E não só na cidade, né, cara? O jogo por inteiro, o mapa todo, ele acaba sendo... tornando a jogabilidade muito viva, né, cara? Se você estiver andando fora da cidade, transitando entre uma cidade e outra, você vê animais selvagens, atravessando rua ou até atacando você. Isso é formidável, cara. Eu acho lindo, cara, esse... A inteligência artificial do... Não só dos personagens, dos animais também. Eles têm uma inteligência artificial bem boa. Exato, cara. Cara, em inúmeras vezes que eu estava andando por aí, eu era atacado por um jaguar e acabava morrendo no meio do combate, cara. É bem, tipo, realista isso, né? O jaguar dá, tipo, 2-3 mordidas, você já te mata. É, isso quando não mata seu cavalo também, né? É. E outra coisa também que tem é a paisagem, né, cara? Você tá caminhando... Aí do nada começa a vir um pôr do sol, cara, e anoitece, e vem chuva, e vem tempestade, aí amanhece de novo. O pôr do sol, acho uma das coisas mais bonitas, cara, do Red Dead Redemption, cara. Tipo, é o mais perto, por exemplo, se for viajar pro Egito, você viu o pôr do sol do Egito? Pô, caralho, né? Foda pra caralho o pôr do sol do Egito. Agora você, no jogo, assim, cara, acho que é o pôr do sol mais bonito que eu já vi. Em um jogo de videogame, né? Sim, eu acho que supera até alguns da vida real em certas paisagens. Cara, e em dados momentos, o pôr do sol ele cai tão bem, como vocês ainda não zeraram o jogo, né? Mas a parte que eu cheguei que você vai encontrar a família dele, o cara ele te dá a localização da família só pra você encontrar, cara. Então você pega o seu cavalo e você vai andando... No rumo ao pôr do sol, cara, com a música impecável tocando de fundo, cara. Se eu não me engano, essa foi a música que foi premiada também, né, quando o jogo lançou. Sim, foi a música original. Porque a trilha sonora inteira do jogo é original, né? Foi feita pro jogo, né? Sim. E eu joguei essa parte aí, vocês estavam... Antes de começar a gravação, eu tava jogando, eu joguei essa parte. É uma música muito boa mesmo, cara. Bem legal. E os caras pensaram tão bem, cara, que... Tipo, você tá ali encarnando o personagem desesperado pra encontrar a família, que ele tira qualquer obstáculo que tenha na sua frente. Do caminho que você percorre até achar sua família, você não encontra ninguém pedindo ajuda, você não encontra lobo, você não encontra nenhum tipo de animal na tua frente. É só você, seu cavalo, a música de fundo e a família do cara esperando lá no final. Pode crer, só pra você aproveitar o cenário e a música, né? Exato, cara, isso é formidável. Como os caras conseguem pensar nisso? Rockstar é foda, né? Que nem tinha falado anteriormente, GTA, todos os jogos da série são da hora, Max Payne também, eu só não joguei 3 ainda, mas os outros dois eu já joguei e são ótimos também, eu jogaria de novo se eu tivesse a oportunidade. É, eu acho que a fórmula que eles têm, né, pra ter essa qualidade em jogos é justamente a preocupação que eles têm com o ambiente do jogo. É, a ambientação, né, e de deixar o jogador, tipo, se sentindo na pele do protagonista, né? Exato, cara. Você entrar e viver verdadeiramente o personagem, né? É. Quando eu tava jogando desesperadamente esses dias pra tentar chegar no final do jogo, eu, tipo, cada missão que acabava, eu ficava, nossa, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Eu ficava jogando direto, assim, sabe? Uhum. O jogo prende muita atenção. E por ser de 2009, os gráficos são bem bonitos ainda, como vocês falaram aí, o pôr do sol, realmente o pôr do sol mais bonito que eu já vi em qualquer jogo, cara, incrível mesmo. A paisagem é fantástica também. Agora, fora a ambientação, tem muita coisa que eles colocam, detalhe no jogo, que faz toda a diferença, né? Por exemplo, você tá jogando com o John Marston, você, dependendo da ação que você faz ou comete no jogo, você ganha honra, desonra, né? Isso eu acho que faz toda a diferença também na história, cara. É, tipo, você vira um cara bonzinho ou um cara malvado, né? Sim. Eu era o mocinho. Eu até tentei ser o malvado, mas na primeira mulher que veio pedindo ajuda, cara, com alguém tentando matar ela, eu tive que parar e ajudar. Eu acho que é um bom sistema de karma, né? Falando assim, karma. Exato. Mas ele também passa uma ideia um pouco falsa. Por exemplo, você tá numa missão e você... você vai lá, dá o objetivo, vai lá e mata essa pessoa inocente. Uhum. Porque ela fez alguma coisa pra essa pessoa que você tá fazendo a missão. Você não tem como, assim, decidir não matar ela, sabe? Tipo, mas mesmo assim você ganha honra ou você ganha fama de mal, assim. Uhum. Isso eu achei meio furado, mas, pô, isso não tira esse sistema de karma do jogo, que eu achei foda pra caramba. Inclusive, devia ter no próximo GTA, né, cara? É, eu também acho, hein? E até o sistema de procura de polícia, ele é até muito mais melhorado do que no GTA. Porque, por exemplo, você tá ali numa cidade e você mata alguém, o que que acontece? Se tiver alguma testemunha perto de você, ele sai correndo pra primeira delegacia que você quer, pra falar com o xerife e te entregar, né? Só que nesse meio caminho que o cara tá andando até a delegacia, você pode matar ela ou simplesmente suborná-la, cara. Isso é genial. Sim, eu acho foda. E sem contar outras missões paralelas que tem, né, cara? Você pode fazer duelo, você pode entrar no poker, numa mesa de poker, inclusive roubar no poker e ser desafiado pra um duelo, cara, que eu acho que é uma das coisas mais geniais que eu vi no jogo. Eu entrava no poker e roubava só pra ser desafiado por alguém, cara. Eu acho isso é genial, cara. Verdade, além do poker tem vários jogos, né, de carta, de dados. Sim, tem uns jogos sim. Aí que eu nem sei o nome em português, aí, que eles colocam os dados no copo, aí chacoalha e cada um vê os dados que caiu e, tipo, tem que tentar adivinhar quantos dados tem com a face 2, por exemplo, na mesa. Uhum. O nome em inglês é Liar's Dice, mas eu não sei como que é o nome em português. Eu achei bem interessante, eu joguei bastante enquanto eu tava jogando o Red Dead Redemption. Eu até cheguei a tentar jogar esse jogo, mas eu confesso que eu não entendi muito bem como funciona, não. Então, eu tentei jogar a primeira vez também, daí eu ganhei. Por isso que eu fiquei jogando bastante. Se eu tivesse perdido, eu já ia desistir também. Isso é um bom tempo, uma boa coisa que você faz pra passar até o tempo no jogo, né? Porque o jogo, ele é, vamos dizer assim, tão realista, que se, por exemplo, você estiver num período de noite e você tentar ir fazer uma missão e procurar alguém pra ir fazer uma missão, ele vai dar que você só pode começar a missão a partir das 7 horas da manhã. Então, nesse meio tempo, você pode... ou salvar o jogo pra correr o tempo mais rápido pra você ir começar a missão, ou simplesmente ir pra um salão, tomar uma e jogar poker, cara, jogar um blackjack. É, descolar uma graninha desse dinheiro. Exato, cara. Você pode, inclusive, até pegar um bico de guarda noturno aí. É, ele passa o tempo no jogo pra poder fazer a missão principal dele. Exatamente, cara. É, quando tá falando dos detalhes do jogo, é uma coisa, tipo, eu só percebi isso nele, em jogo que tem cavalo, assim, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a reparar nisso. Quando você tá andando com o cavalo, você virar a tela pra ver o corpo do cavalo, você vê os músculos da perna se flexionando conforme você anda com ele, cara. Eu percebi isso, cara. É incrível. E, tipo, quando passa em cima da grama também, a grama se mexe conforme você vai andando. Eu não sei se sou só eu, mas eu fico reparando esses detalhinhos que tem nos jogos, assim. Eu acho incrível os detalhes que tem nele, cara. É, pra mim os detalhes é que faz toda a diferença em um jogo, cara. Ah, quanto pra mim também. Quanto mais tiver, melhor. E o modo multiplayer, alguém de vocês jogaram? Eu joguei na casa do amigo meu, multiplayer, e... pior que assim, né, eles anunciaram o modo multiplayer. Pô, é o mundo inteiro. Uhum. Porém, é o mundo inteiro só com as sidequests. E algumas, assim, sabe? Aham. Então, tipo, comecei com meu amigo, vamos nessa daqui, vamos, daí vamos fazendo, daqui um tempo depois, não, vamos nessa de novo, então vamos. Eu, tipo, começa, o mundo multiplayer, ele é bom, só que ele é muito, mas muito repetitivo, assim, ele é pequeno, sabe? Eu não sei o que é, porque eu não joguei os DLCs, né, eu só joguei o Undead Nightmare, e não sei se saiu mais um com minigames, se não me engano. Eu achei legalzinho, assim, sabe? O multiplayer, mas porém pequeno. Não sei se os próximos DLCs que saíram ampliaram o modo multiplayer. Eu acho que garanto que sim, mas Aí então, é no jogo, né? Não das DLCs. O pouco que eu joguei do modo multiplayer, eu achei bacana, cara. Porque o modo que eu joguei, ele te colocava você realmente num mundo aberto, que é o do Red Dead, né? Você pode, inclusive, andar do... sei lá, de Amarillo nos Estados Unidos até Tubarosa no México, tranquilamente, matando quem você vê pela frente. Uhum. Só que o problema é que se você pegar um servidor lá que tenha 16 pessoas e cada um for pra um canto, você não vai ter o que fazer, cara. Você vai jogar um modo single player, só que online. Single player. Ou seja, online. É. As pessoas que eram pra você jogar contra você vão estar espalhado pelo mapa, cara. E se você for ficar caminhando o mapa inteiro atrás de um pra matar, você vai estar só um passeio a cavalo dentro de uma bela paisagem. Pode crer. E eu falei no... dando um pouquinho de assunto do multiplayer, eu vi na época que estavam em desenvolvimento em 2005, cara. Eu lembro disso. Uhum. Na época que eu tava jogando, sei lá, Resident Evil Outbreak, assim. Tava jogando. E eu vi na internet o trailer do projeto, assim. Uhum. E era totalmente diferente, cara, do que a gente tinha visto. Era um dos primeiros jogos, assim, sabe? Ia ser launch games, assim, sabe? Uhum. E mudou bastante com essa Rage Engine que passou e... pô, o primeiro jogo da série, né? The Red Dead Revolver. Passou também por esse mesmo problema. Desenvolvimento. Passou por esse mesmo problema. Não sei, acho que é... franquia tem um pouquinho... tem um pouquinho dessa maldição, assim. E ele... eu vi que ele ia ser feito pra PC, cara. E eu queria saber a opinião de vocês. Os controles deles... eles se encaixariam no PC, será, cara? Então, cara... eu sou assim, bicho. No PC, eu só jogo FPS. Eu não consigo jogar outro tipo de jogo que é por teclado ou mouse se não for FPS, cara. O resto eu só jogo em console. Mas The Sims, até The Sims, cara? Até, cara. Se for em terceira pessoa ou outro estilo de jogo, eu prefiro consoles, cara. Mas, assim, você acha que encaixa... não, mesmo assim... você já deve ter jogado, sei lá, GTA San Andreas ou GTA Vice City no PC. Você acha que encaixaria o do Red Dead Redemption no PC, cara? Então, cara, é complicado dizer sem ter jogado, né? Porque aí isso vai muito da pessoa também, se ela tem a habilidade de jogar no PC, cara. Não, porque a gente não saiu pra PC, né? Só saiu pra PlayStation 3 e Xbox. Só, mas se uma pessoa que, por exemplo, jogou GTA 4 no PC, eu acho que ela não teria dificuldade nenhuma em se adaptar com o comando do Red Dead no PC também. Acho que o problema seria o da direção, né? Porque você no jogo é carro, no GTA, e no Red Dead Redemption é um ser humano, né? Que tá ali embaixo da gente ali. Um cavalo, um animal, assim. Então ele não tem assim direção hidráulica. Ele faz uma curva lento, ele não tem essa rapidez pra virar assim. Então acho que prejudicaria o jogo na versão PC. Eu acho que foi uma acertada deles não fazer pra PC. É, olhando pra esse ponto eu também acho. E agora que vai sair GTA V, né, cara? Que promete ser também um jogo. Falaram que vai ser a direção do jogo também, vai ser um bom jogo de corrida também, eles falaram. E eu acho que essa versão pra PC não vai sair, cara. Será? GTA V não vai sair pra PC? Estão falando. Confirmaram que só pra Xbox e pra Play 3, cara. É, por enquanto nada pra PC. Até agora nada mesmo. Mas eu acho que vai sair sim, porque tipo, vai ter uns gráficos muito fortes e tal, né? Os gamers de PC vão ficar loucos, né? Eles vão querer ter o jogo no PC também. Ah, mas às vezes tem que fazer sacrifícios, né, cara? Pô, é, God que of nem War o... não tem pra PC, por exemplo. É, que nem o God of War, o Red Dead mesmo que a gente tá falando que é mais ou menos multiplataforma, mas não tem pro PC, né? É, mas aí que nem o caso do God of War é por causa que é uma franquia fechada só pro PS3, né, cara? É, negócio da Sony, né? É, os caras pagam dinheiro para o cara não liberar para outra plataforma, né? Que nem é com exclusivos de Xbox também, por exemplo, tem só Exato no Xbox. Halo 4, por exemplo. Eu fico ferrado a cara da franquia Metal Gear Solid, né, cara? Pô, eu adoro a franquia Metal Gear, só sai pra console da Sony, cara. Fico puto, cara. Parece que o Rising Revengeance vai sair pro Xbox também, não sei. Ah, espero, cara, porque, porra. Já vai a sede nenhum, de jogar Metal Gear, cara, que não tem noção. Então, e a trilha sonora? É original, né? E foi também muito premiado em vários sites aí renomados em 2010. E a opinião de vocês aí? Foda. Não que falar. Me lembra muito do bom Os Três Homens em Conflito, Por um Punhado de Dólares, né? Que também é do Clint Eastwood, ele é o protagonista. Então, assim, lembra muito a trilha sonora do Ennio Morricone. Então, simplesmente foda. É, porque mesmo ela lembrando muito, né, esse mundo oeste, né, ela foi uma trilha sonora totalmente criada pro jogo, né, totalmente original. Sim, sim. Tem músicas que pegam o pitch, né, de outras músicas, porém, caraca, eu acho foda demais. Você concorda, Conrado? Concordo, e pra complementar um pouco o que vocês já falaram, ela, tipo, a música vai mudando dinamicamente conforme o que tá acontecendo no jogo, né? Você começa a ação, a música transita daquela calminha pra música de ação, assim, tipo, você não percebe. Quando você vê, já tá com uma música mais agitada, você já tá no meio do tiroteio e tal. Então, isso daí é bem legal, dar um toque especial no jogo. É, acaba te colocando ainda mais imerso dentro da história, né? Com certeza. E voltando a falar na música que aparece quando você tá indo lá encontrar sua família, pô, é incrível, cara. Não tem como não falar nela de novo, né? Assim, a Far Away do José Gonçalves, né? É, isso mesmo. Música incrível, cara. Vou até ver se eu acho pra baixar, comprar aqui, sei lá. Demais. Tá no ônibus, sabe? Indo pro trabalho. É. A Rockstar, ela sempre acaba fazendo muito bem o trabalho de marketing, né? De qualquer lançamento do jogo que ela tem, cara. É só a gente pegar e olhar o que ela tá fazendo com o GTA V atualmente. E uma das ideias que eu tive pra comprar um PS3, cara, foi justamente quando eu vi o trailer de lançamento de Red Dead, cara. Eu falei, eu tenho que comprar um console desse, a nova geração, pra jogar esse jogo. Acabou sendo o primeiro jogo que eu acabei comprando, cara. Realmente, a Rockstar, ela investe muito em marketing, que nem se falou, né? E, tipo, até pra quem tem canal no YouTube, por exemplo, pra postar algum vídeo de algum jogo da Rockstar, é dor de cabeça, cara. Porque eles não deixam mesmo, eles bloqueiam o conteúdo, tem que ser só eles mesmo, e, assim, é muito difícil conseguir postar um conteúdo da Rockstar sem que ela bloqueie, né? E aí ainda pode causar até uma dor de cabeça pro youtuber, né? É, às vezes pode acabar acontecendo perder o canal inteiro ainda. Eu acho que, assim, o marketing da Rockstar, inclusive da franquia GTA, Red Dead Redemption, foi simplesmente genial, assim. E inclusive de outras empresas como a Konami e a Capcom. Hoje em dia o marketing tá, inclusive do mercado de games, tá muito bom, cara. Aquele... Quando saiu o primeiro trailer de GTA, cara, que era o primeiro GTA da nova geração, e você vê toda uma história finalmente envolvente, pô, simplesmente você, pô, já jogo do ano, assim, considera, assim, a pessoa, pelo marketing. E essas lojas, GameStop, Walmart, eles fazem uma coisa que eu tenho muita inveja de quem mora nos Estados Unidos, que é um evento, assim, gigantesco, cara. E pode ir todo mundo, lá tem boné, lá tem o jogo pra você comprar, lá tem bonequinho pra você comprar, tem, pô, até pornografia do jogo pra você comprar, cara, e, pô, aqui não tem nada, certo? Olha, cara, eu vou te dizer que em Campo Grande não chega aos pés que aí nos Estados Unidos, mas aqui ainda ocorre alguns lançamentos desses, hein? Ah, então, mas é tipo, é organizado daí, né, cara? É, não tem a Sony não vem o patrocínio do grande e faz um evento. No máximo a distribuidora, né, que dá as caras aí. Sim, Mas, pô, eu acho genial, cara, essas formas de marketing, assim, dias de lançamento, onde os fãs vão lá e deliciam com uma parte do jogo, se gostarem, compram o jogo, e, pô, demais, cara. Isso acontece desde sempre, na verdade, né? Sim, sim. Nos Estados Unidos. Não é de agora isso daí. Aqui é o salvo, né, um Call of Duty, um jogo assim muito renomado que dá muito dinheiro, né? No Brasil é que acontece uma coisa dessa, né? Uhum. E eu acho que agora tá acontecendo um pouquinho mais, porque com certeza com a franquia Mortal Kombat, que a gente falou também, né? Sim, sim. Nos casts passados, eu acho que essa forma de marketing tá vindo muito pra cá. Pô, o Ed Boon veio pra cá, né, cara? Então, assim, o Brasil tá ganhando nome aí já. É, a diferença é que lá nos Estados Unidos você anda numa esquina, você vê um outdoor com a propaganda de algum game, né? Aqui no Brasil ainda, infelizmente, não acontece isso. Ah, já estão nas TVs já, né, cara? É, já é um começo, né? Do Resident Evil 6 passou até na Globo, cara. Eu vi. É? E além disso, tá crescendo também do lado do Brasil aqui a parte da indústria dos games. Tá começando a vir jogo dublado, legendado em português brasileiro e tal. Isso daí é muito bom pra quem, por exemplo, não manja muito de inglês, né? Aí compra um jogo que tem a dublagem brasileira e joga feliz aí. Principalmente parte multiplayer, cara, eu acho, sim. Porque pô, o Call of Duty lá, Black Ops 2. Porra, imagina você tá no meio do jogo lá, mesmo no multiplayer, com o microfonezinho e tudo. Mas você vê o jogo, você ouve o jogo assim em português, sabe? Não precisa de legenda, nada, né? Os caras reclamando, né? Se tá levando tiro, se não tá, o sim. Que tem que fazer. E sem sotaque, né? E sem aqueles americanos que acham que nossa capital é Buenos Aires. Assim. Ao invés de falar português, fala portunhol, né? É. O americano dublando pra português brasileiro não presta. É, a gente vê isso em Max Payne, cara. Puta que pariu. Só completando o que o Conrado disse aí a respeito das dublagens, né? Que eu acho que eu já até tinha comentado no cast passado. Isso também acaba mostrando que as grandes produtoras de game estão vendo o mercado brasileiro de games com outro olho, né? Com outros olhos, né? Que mostra que nós estamos crescendo cada vez mais, cara. Eu olho muito pela série Assassin's Creed, que no Assassin's Creed Revelation ele teve só a legenda em português, e no último agora, o Assassin's Creed 3, o cara teve a capacidade de pegar o jogo e localizar ele totalmente para português do Brasil, cara, tanto em dublagem como em legenda. E fizeram de novo, né, porque um cara brasileiro lá do Ubisoft achou uma bosta a dublagem e... Pô, vamos fazer essa porra direito aí, cara. Aí, não, e isso dá mais um ponto, cara, porque o cara percebeu que tava uma bosta, levou lá pro alto escalão da Ubisoft e os caras tiveram ainda a coragem de pegar o trabalho e refazer tudo de novo. Eu acho que isso ainda mostra o respeito que eles têm pelo brasileiro, né, cara? Graças a Deus tinha esse brasileiro trabalhando lá pra falar que a dublagem tava ruim, se não, pelo amor de Deus. Queria nem ver o que eles iam ter aprontado pra dublagem. Eu queria rir, cara. Então eu queria ver essa dublagem beta aí, cara. Vocês já jogaram Assassin's Creed 3 dublado? Eu tenho aqui, mas não é dublado, cara. Não, porque eu não tenho. E no meu não dá pra baixar DLC, né? Porque o meu é Piratex aqui. No Xbox. É alternativo, não é pirata. É, alternativo, pirata. É. Não posso falar. Ou como o mundo canibal diz, né? Versão pipipichudo, né? Exato. A dublagem ela ficou até bacana, cara, salvo algumas vozes que não casou em um personagem ou outro, mas no geral mesmo eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Eu acho que assim, um trabalho de dublagem, né, eu acho que os principais, assim, tem que ser dublado bem, né, mas agora NPCs assim dá pra fazer, né, um personagem só vai aparecer uma vez, vai falar uma frase, ou simplesmente ver o personagem principal do jogo passando e fala qualquer frase em... Aleatório. Só por falar, né? Tipo não, exato. Agora, voltando aqui ao Red Dead, cara, falando da recepção do jogo, eu acho que ele foi um dos jogos mais bem recepcionado pela crítica no ano que ele foi lançado, né? Em 2010. Só a gente pegar e olhar a nota que foi dada pra eles no grande meio de comunicação de games aí, né? Ah, ele não recebeu nota menor que 9 em nenhum lugar. Então, cara, só pegando aqui um... Só na Eurogamer só que ele recebeu. É algumas fontes aqui. No renomado site Metacritic, ele recebeu 95% de avaliação tanto pro PS3 e pro Xbox 360. Na One Up, ele recebeu a nota A. Na revista Edge, ele recebeu 9. Na Eurogamer, foi 8. Na Game Inform foi 9,75. Na Game Pro ele recebeu 5 estrelas de 5. Na IGN foi 9,7. Na GameSpot 9,5. Na GameSpy 5 estrelas também. E na GeForce 5 de 5, cara. Então foi uma aceitação mais do que merecida, né? É, parece ser um jogo bom por essas notas. É. Eu acho que ele só não ganhou 10 de 10, cara, porque infelizmente nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber, né? Tem... DJ Marston, no caso, exato, né? Cara, tem uns bugs, cara, do jogo que... Gente voando, boi voando. Não, é só gente, cara. Eu literalmente cheguei a achar que o carinha lá do De Volta pro Futuro tinha feito uma máquina do tempo na carroça, cara. Porque eu vi uma carroça voando. Eu ouvi um vídeo de um youtuber hoje, ele falou que ele tava sendo transportado por aquelas carroças que funcionam como se fosse um táxi. Ele tava sendo transportado, ela entrou num lugar estreito assim, o cara tentou manobrar pra sair do lugar estreito, não conseguiu, ficou manobrando, a carroça simplesmente explodiu. Olha só que bug. Explodiu, e com o cara dentro, né? Cara, que é o pior. O cara falando no vídeo falou que explodiu, jogou todo mundo 10 mil metros de distância, matou todo mundo. Inclusive ele, né? Deu game over no negócio. Ah, é, teve que reiniciar a missão. Isso é um dos, né, cara? Eu já vi gente que do nada o cavalo simplesmente atravessou a parede do salão e ficou dentro do salão, cara. Nossa. E pra tirar o cavalo lá de dentro? Comigo eu não tive a infelicidade de ter nenhum bug desse tamanho, não. Não, o máximo que eu tive mesmo foi a carroça voadora, cara. Eu até achei interessante pra época, mas, mas acaba assim... tirando um pouco a imersão do jogo, né? É. Mas, assim, a Rockstar não lançou nem DLC gratuito, nada pra consertar os erros? Não, cara, que bom que eu lembro, não, né? O Conrado, a sua versão, que é a, acho que a mais recente aí, que é o Game do Ano. Game do Ano. Ela, você sabe se ela veio com alguma parte corrigindo? Deve ter vindo, né, porque não aconteceu nenhum desses bugs enormes aí. Acho que teve uma atualização, sim. É provável, então, né? Ah, com certeza. Eu não ia deixar sem corrigir, né? Pelo menos algumas coisas. É ao contrário do multiplayer, né? Que o bug acontece mais é pela internet mesmo, né? Lag, essas coisas. Ah, é. Lag é crime da internet, isso daí. Exato. Isso deveria ser punido, né, cara? É. No quesito de expansões, né? Teve uma ou duas. Eu joguei uma só, né? Que é a Undead Nightmare. Undead Nightmare. Something funny's going on out there. It's just a storm, John. The dead have risen, and a virulent plague is turning people into flesh-eating crazy. Kill them before they kill all of us! Kill them! I've seen husbands eating wives, mothers eating sons, graves popping open and the undead rising up. You ate my daddy! Kill him, he's one of them! Welcome to paradise. Make it stop! Isso, foi uma... Foi popular pra caramba na época que saiu no Google Trailer, launch trailer dele. Uhum. E se foca... Foca, né, uma side story, assim, quase um spin-off. É um spin-off, basicamente. Onde John Marston, não vou dar spoiler, né, mas sobre o que aconteceu com ele, mas ele está estável, né, na vida dele, com a sua mulher e com seu filho, e quando aparece um zumbi, né, e começa, a mulher e o filho dele são mordidos, eles viram um zumbi, ele tenta encontrar uma cura, e vagando pelo estado de Colorado, ainda. O bom dessa DLC é que você acaba encontrando todos os personagens, né, da versão original e dentro desse mundo zumbi, né, cara? Sim. E uma coisa bacana que a Rockstar fez é que ela conseguiu unir duas coisas que eu gosto muito. Uma, que é o Velho Oeste, né, o Faroeste, e zumbi, cara. Uniu o útil ao agradável. Exato. Eu não tenho nada a falar sobre isso, porque eu não joguei a expansão ainda, mas pelo que eu tô vendo vocês falar e pelo que eu já vi na internet também, é muito foda. É, muito foda. Eu, inclusive, tô jogando ela atualmente, ainda cheguei no final. Eu joguei ela mais do que eu joguei o original. Em si. Eu curto muito zumbis, assim. Então, se for pegar aqui no Porto CD, tem uma sessão inteira só com zumbis, assim. E, pô, eu acho legal, assim, isso que o Apocalipse falou sobre essa ambientação do Velho Oeste misturado com o universo zumbi, eu acho que caiu perfeitamente, sim. Eu acho que essa DLC deveria receber 10 de 10, cara, porque tá excelente, assim, tá melhor do que, sei lá, Resident Evil 5, assim. É, cara, porque o zumbi, ele dá tão certo, né, porque é só se eu pegar a quantidade de jogos aí que nem são voltado para esse mundo, mas que acaba lançando algum pacote de expansão, alguma DLC voltada para zumbi, né? Sim. Call of Duty, Black Ops, por exemplo. Ah, Black Ops já veio, né, cara? Sim. Veio DLC. Já veio. Já veio nele, né? Sim, sim. Lost Dogs, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs acabou vindo também. Então, muito. Vai tudo acabar em zumbi. O mundo vai acabar em zumbi. É, devia ter acabado já, né? É, falaram. Teve um estado demais aí que falou que ia acabar, não sei não. É. O problema é que se acabar tudo em zumbi, a nossa expectativa é estar no lugar do John Marston, né? Mas é bem provável que a gente esteja no lugar dos zumbis, né? É. Ah, vai saber. Eu li o manual de sobrevivência, cara, lá dos zumbis, né? Eu posso estar preparado, vai saber. Manual do fim do mundo. Vamos manter a nossas shotguns carregadas, pelo menos. E os filmes, cara? Surgiram vários rumores que iria sair alguns filmes baseados no jogo, né? Um até podia ser estrelado pelo Brad Pitt. Não, foi rumor mesmo isso daí, cara. Não. Eu acho que assim, o Brad Pitt lidaria como o detetive, sabe? O delegado, assim, do Red Dead Redemption lá. Porque se você vê a atuação dele no Bastardos Inglórios, e você vê o delegado do Red Dead Redemption, muito foda, assim. Muito, um pouco parecido, assim, a personalidade. É, houve até alguns filmes, né, curta-metragem feito com as próprias cenas do jogo, né? Que deu aí uma meia hora. É, produzido, acho que pela própria Rockstar, cara. Ah, sim, isso é. Isso eu acho que é assim, mais pra popularizar o jogo, né? Já que passa na Fox. Sim, sim. Mas foi dirigida por John Wilcott. Mas, sim. Então, uma coisa sobre o filme. Você acha que a temática do filme, o enredo do jogo, no caso, ela seria, assim, boa pra passar pro cinema ou seria que ser adaptada pro cinema? Cara, o problema é o que que eles não adaptam, né, bicho? Ele pode ter o enredo prontinho, fechado, os caras vão e mudam muita coisa, né? Mas até Teletubbies. Mas o jogo, eu acho que a história toda, ela é perfeita pro cinema faroeste, cara. Eu não mudaria uma vírgula pra colocar. Eu não sei se é o... Como... Fazendo lá o Afonso Solano falou em outro podcast. ele falou sobre a trilogia, o filme do Max Payne, né? Que não foi muito bem sucedido, por quê? Porque o Max Payne, ele pegou uma temática de filme e mastigou pro mundo dos videogames. Certo. E o cinema mastigar isso de novo acabou não saindo muito bem. Red Dead Redemption acaba sendo a mesma coisa. Então eu acho que assim, uma adaptação até que seria bom, mas até certo ponto, né? Não vai... Você não pode exagerar, né, cara? Sim, não dá pra se tornar um filler, assim, sabe? A Rockstar, ela já prepara os jogos delas cinematograficamente, né? Aí você pegar isso e querer deixar mais cinematográfico, cara, você acaba estragando. Sim, sim. E o um ator pra fazer o... Tirando o Bad Pitch, né? Um ator pra fazer o John Marston. Qual se encaixaria nesse meio? Tirando o Clint Eastwood na força da juventude dele? Ah, mas ele não tem como estar no tempo, né? Difícil saber aí, cara. Cara, o Josh Brolin, cara, pra mim. Você falou na sua apresentação, cara. Apresentação também falei. Eu acho que casa muito bem. Você pega a foto do John Mars, pega a foto do Josh Brolin com barba, assim, e sujo. Fica sujo, igual, é que é importante. Sim, sim, o Faroeste. Cara, eu acho que tem que ter esse negócio de sujo. Antes da gente ir para as considerações finais, Conrado, diz aí pro pessoal como é que eles podem acessar o seu canal no YouTube. Ah, pode crer. youtube.com/ConradoLusa. Conrado com um R, hein, pelo amor de Deus. E no Twitter também, @ConradoLusa. Gameplayer, trailers legendados, tudo você pode encontrar lá. Isso, tem bastante unboxing que eu faço, acho que eu já tô até enchendo o saco dos meus inscritos com unboxings e começando a fazer gameplay agora também, tem bastante trailer legendado lá também. Mas... Enchendo o saco até você não enche, cara, mas que dá uma pontinha de inveja com aqueles que você manda lá, dá, hein? As fotinhas, às vezes, né? Não sei se você sabe, mas tem um que você mostra lá, a edição limitada do Uncharted 3, cara, aquilo lá era pra ser meu, hein? É mesmo? É, quando eu ia comprar, cara, tinham comprado. Capaz. Mas é Lusa por quê, cara? Brasileiro? É mesmo. Português? Ah! Não, é italiano. Ah, tá. Mas é o sobrenome mesmo, não tem nada com a pátria. Não, não tem nada de ligado a isso, não. Vocês arriscariam dar uma nota pra Red Dead de 0 a 10? 9,7 por causa 9,23, não, mentira, 9,5 também, porque não, fala aí primeiro, Modestinho. Daria 9,7 porque por causa do que eu falei no começo, né, desse problema com o personagem, assim, de fazer missões pra o cara e ele prometer uma coisa e você continuar fazendo, pô, por isso 9,7. É a mesma coisa que você falou, a minha nota é a mesma coisa que o Modestinho falou, juntamente aos bugs, né? Que até agora, mesmo eu não tendo encontrado nenhum, teve bastante aí, acho que irritou bastante o jogador, né? Então, minha nota fica sendo 9,5. Eu parto por isso também, um 9,5 eu acho bem justo. E esse meio ponto ele perde justamente por causa dos bugs, cara. O jogo ele é aquela ambientação foda que a gente comentou, mas... Quando você pega um bug desse, cara, você sai totalmente da imersão que você tava dentro do jogo. Eu acho que isso é um ponto negativo, né? Acaba sendo um ponto negativo. Mas eu acho assim, tipo, qualquer jogo que você for fazer, sandbox, né, no caso, não tem como deixar sem bugs, né, cara? Ainda uma hora mais por causa desse mundo aberto, né? O tamanho do mapa, com certeza vai ter vários bugs. Que nem os cara, eles pensam Skyrim, em cada pixel, por exemplo. Porém, na maior de revisar, né, cara? Os caras às vezes estão com preguiça, né? Os caras já estão cansadaço, assim, do programação, do design do jogo, né? Com então certeza. Acabam às vezes não dando uma revisada power, assim, no jogo. Mas porém, pra mim, esses bugs não tiraram da imersão do jogo. E me deram a fazer risada, então deixou até o jogo É, mas esses bugs acabam não tirando nem um pouco o glamour do jogo, né? Tanto é que em 2010 ele foi muito premiado na VGA, né? Que ele ganhou como jogo do ano, como melhor música, melhor trilha original, melhor jogo original, melhor jogo de zumbi, por que não? E ainda concorreu como a Rockstar como estúdio do ano, né? Personagem do ano, melhor jogo para PS3, melhor jogo ação-aventura, melhores gráficos e melhor interpretação masculina, cara. Puta que pariu. Então, foi muita... Achei os bugs não atrapalhou em nada nisso, né? O personagem John Marston, ele recebeu alguma premiação, você falou aí? Não, ele concorreu como personagem masculino. Só concorreu, tá. Isso. Porque ele, como personagem, ele é bem engraçado, né? Ele é bem sarcástico, assim. É. Às vezes o cara fala alguma coisa mó séria pra ele dar uma resposta, tipo, falando sossegado, só que falando um negócio totalmente zoado. É bem o estilo herói do Velho Oeste mesmo. Né, cara, muito feio. A interpretação, ela, não só dele, cara, mas de vários outros personagens, eu achei muito boa, cara. É diferente do Skyrim, por exemplo, né? Que os caras não mexem nem a sobrancelha direito. Não, expressões faciais perfeitas. Mas é que na maioria dos caras usam alguma coisa na cabeça, cara, aí não dá pra ver a sobrancelha mesmo. Então é isso aí, moçada, vamos terminar mais um podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença do já acostumado Modestinho. Opa. Valeu aí, Modestinho. Opa, tamo sempre aí, pô. Pra gravar um cast, apresentar um cast, aí eu e o Apocalipse aí comandando essa nave mãe aí, nossa. Isso aí é só porque tá começando hoje o Big Brother ou não tem nenhuma, nada a ver? Ah, pode até ter, assim, mas eu sempre chamei, né, mas tem outros podcasts que eu participei junto com o Apocalipse, sempre chamei a nossa mesa redonda de nave mãe, assim. Que não deixa de ser uma viagem louca, nem o que a gente faz aqui. Claro, cara, e sempre bom, né, cara, gravar um podcast e sempre bom, às vezes, até tirar um pouco da raiva, né, que a gente tem dos bugs de alguns jogos aí. Isso é terapia, né? E esperem os próximos assuntos aí do podcast, porque os assuntos estão cada vez mais... Os assuntos estão cada vez mais aparecendo aí, né, cara, pra gravar e... É, a pauta tá cada vez maior, hein? Sim, sim. Também quero agradecer a participação especialíssima, cara, do Conrado e já deixar o convite aberto para outras participações aqui. Valeu aí, Conrado. Opa, muito obrigado pelo convite. Com certeza eu participarei mais vezes. Oh, com certeza, Conrado. As portas estão sempre abertas. De participar e aí. Da próxima vez, dependendo de que jogo que for, eu vou tentar zerar o jogo antes de participar. Igual agora. Porque só para você não descobrir que o John Marston no final? Então, eu descobri lendo as coisas aqui pra gravar o cast. É, e agora todo mundo que tá ouvindo também. É igual teve um podcast antigo, que eu tô ouvindo, sou da galera antiga, né, de podcast, né? É, o cara começou com Resident Evil 5, né? Uhum. Eles falaram tudo Resident Evil 5, e na hora que eles foram pros spoilers, na hora dos spoilers, o cara colocou Wesker no final, porra. Assim de cara, eu achei genial, velho. Essa é a magia dos podcasts, né, cara? Sim, sim. É isso aí, moçada, estamos ficando por aqui. Eu sou o Laudemir, o Apocalipse, e voltamos com outro tema de outro podcast. Até mais. Gun and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all. save them tonight. They're giving you a reason to fight. And all the storms you've been chasing about to rain down tonight. And all the pain you've been facing about to come into the light. Your hands upon a dead man's gun and you're looking down the sights. Your heart is warm and the seams are torn and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've